Olá, meu nome é Pedro Paulo, este é o 11º episódio do Brandos Costumes. Hoje, como sempre, temos um convidado especial. Temos o Vitor Rua, do GNR, que também criou o Estelect, dois projetos conhecidos nacionalmente e internacionalmente, que mudaram a música portuguesa. Bem, no meu caso, o interesse pela música, bem cedo, embora a minha família não tenha ninguém na família é músico ou tinha alguma tradição musical, pelo contrário, eu era miúdo e o meu pai ia trabalhar e o meu irmão e a minha irmã mais velha iam para o liceu e a escola, assim, e eu ficava em casa com a minha mãe e a minha tia e outras pessoas quase sempre do sexo feminino e minhas tias e assim. E a música que se ouvia lá em casa era, portanto, a música que normalmente a minha tia ouvia e que se resumia a coisas tipo o Demis Russo ou o Nelson Ned ou o Roberto Carlos ou o Gil Iglesias ou coisas assim. E isto, eu recordo-me disto, por exemplo, com 5, 6, 7 anos, assim. Até que nessa idade, talvez até por influência da minha mãe, que adorava aqueles filmes que estavam na televisão na altura, que eram filmes de um personagem que é o José Lito, e ela gostava imenso, ela cantava, assim, miúdo. E então, talvez me tenha incutido a ideia de não é dizer porque é que não és músico, assim, mas quer dizer, dar-me uns instrumentos, assim, umas guitarras de brincar, umas coisas assim. Lembro que ficava a tocar bateria ou guitarra de plástico, essas coisas assim, e imaginar-me a dar concertos e assim. Até que finalmente, aos 9 anos, passei por uma fase em que já ouvia a música do meu irmão mais velho, comecei-me a livrar daquela influência das músicas da minha tia e assim, e passei a ouvir a música do meu irmão. E o meu irmão ouvia, por sorte, eu tinha a sorte de poder ouvir bom rock e bom pop, ou seja, os Beatles, Stones, o Neil Young, o Bob Dylan, os Pink Floyd. E quando comecei a ouvir isso, senti a vontade de ser músico e de tocar guitarra. E então, tudo fiz para ter uma guitarra, que tive aos 9 anos, uma guitarra clássica. Mal tive a guitarra clássica, foi um prazer, mas imediatamente me apercebi que não era o meu instrumento, porque eu ouvia, por exemplo, grupos como os Deep Purple, o tema Smoke and Water, né? Ou Jimi Hendrix, ou assim, e eu ouvia aquelas guitarras com distorção elétrica, e depois pegava na minha e ouvia o som plim, plim, plim, e imediatamente percebi que não estava qualquer coisa errada. Então, meus pais viram que eu me dediquei à guitarra, nunca mais a larguei, e assim, mas por outro viram e ouviam dizer que não era aquela a guitarra que queria. Então, logo passado um ano, aos 10, finalmente tive a guitarra elétrica e um amplificador que me foi emprestado até pelo meu tio. Já ficou mais próximo daquilo que eu queria, embora não era totalmente, faltava-me ainda as distorções e esses meus pedais, já vê assim, mas isso depois acabou por vir. E aos 11 tive o primeiro sintetizador, o que na altura era muito raro, porque eu devia ser das, sei lá, só devia haver, por exemplo, para aí 5 pessoas em Portugal com sintetizador, imagino eu. E portanto, nessa altura, 71, 72, se calhar só pessoas com sintetizador cá em Portugal, só devia ser o, sei lá, o Jorge Lima Barreto, o José Cid, o Miguel Grossa Moura, o Rovina e pouco mais assim. A partir daí, quando eu tive sintetizador, já tinha um grupo em que tocava guitarra, tocávamos músicas de outros. Mal tive o sintetizador, o grupo passou a ensaiar na minha casa. E então, de repente, eu tinha em minha casa bateria, órgão, sintetizador, guitarras, baixo, amplificador, microfone. Recordo que comecei a compor temas, assim, a escrever, a pensar em temas de rock e assim. E um dia, os outros músicos do grupo, que eram todos mais velhos, por exemplo, vamos supor que eu tinha 11, 12, 13, e eles tinham tipo 18, 19, 20, 21. E um dia um deles entrou no meu salão e eu estava a tocar um dos meus temas. Ele disse: "Ei, Sebastião, o que é isso?" Ele disse: "É uma coisa que eu fiz." "Como é que é?" E eu começava a dizer: "Ah, o baixo faz isto, a guitarra faz isto, a bateria faz isto." E eles começaram a tocar. E ensaiámos um dos temas meus. E quando fomos dar o concerto ao vivo, tocámos os temas dos outros grupos, não é? Aquelas coisas que se tocavam na altura, sei lá, Manfred Mann, o Beat, Procolaram, essas coisas assim, grande funk e assim. E de repente tocamos esse tema. E quando tocamos esse tema meu, foi dos temas mais aplaudidos pelo público e pediram encore. e voltamos a tocar. Ora, os gajos mais velhos, o músico diz assim, então quer dizer, nós tocamos as outras coisas todas e está tudo, e de repente tocamos um tema do Puto e as pessoas pedem encore, assim. Então perguntaram-me se eu tinha mais músicas e eu comecei, disse tenho, e comecei a mostrar mais músicas. E houve uma altura em que já era quase 50% de músicas minhas e 50% de músicas dos outros. Isto na altura, é escusado dizer que era raríssimo, porque se pensarmos que em 80, não é? Foi só em 80 que realmente começam a aparecer. Não estou a dizer que não existia o quarteto, 1911, coisas assim, e alguns exemplos quebram a exceção, mas os grupos, a maior parte dos grupos, os Pesquisa, por exemplo, que depois viriam a ser os Táxi, tocavam música de outros. Um grupo pouco conhecido que se chamava Tempo, que era os 3Gs, era o Zé Nabo, Zé da Cadeia, que tocavam, por exemplo, Yes, assim, Close to the Edge, ou assim, ou portanto, não é música de baile, não é? Que era, claro. Mas eu percebo, na altura havia grupos que se podiam dizer grupos de baile, não é? Grupos que tocavam músicas para as pessoas dançarem, assim, em festas e assim. Agora, eu já me estava a distanciar disso e estava a falar de grupos que existiram, especialmente nos anos 70, que tocavam, mas influenciados, por exemplo, pelo rock sinfónico, ou por Steve, Yes, King Crimson, Genesis, Pink Floyd, essas coisas assim. E aí já não é, a noção de grupo de baile já não faz sentido, porque, como eu digo, as pessoas iam, não era para bailes, era mesmo concertos, e que eu assistir, eu lembro de ter ido assistir a um concerto desse Tempo, esse grupo de Tempo dos 3Gs, e quer dizer, como eu não conhecia os Yes, e assim, eu não sei quantos anos tinha, mas tinha pai de 12 ou assim, e como eu não conhecia os Yes, ou quem queria, não sei o quê, estar a ouvir aquilo, era como eu estar, era a minha, a sensação que eu tinha de estar a ouvir, como se tivesse ido ver os Yes, não é? E impressionou-me bastante, e assim, por exemplo. Mas isto para dizer que na altura era raríssimo, portanto, os grupos tocarem música, e nós já estávamos a tocar 50% de música minha e 50% de música dos outros, até que chegou ao ponto, depois, um período mais tarde, em que chegou-se a dar, finalmente, um concerto só com música minha. Apresentámos-nos não com o nome de Snif, mas com o nome de Trompas de Falópio, a distanciar um bocado do nome de Snif, que era o grupo que tocava música de outros e assim. E nesse concerto éramos nós que abríamos, depois eram os Kingfishers Band, que também passou a ser um grupo que eu integrei durante anos, de folk e country, e os Pesquisa, que depois viriam a ser os Táxi e assim. E lembro que no fim do concerto, de nós tocarmos, os músicos de Pesquisa, acho que foi o cantor e o baixista, o Rui Taborda, vieram falar comigo. Bem, primeiro foram falar com os outros músicos, porque eram os mais velhos e julgavam que a música era deles, não é? Assim, o que é isto? De quem é esta música? É nossa. Quem é que fez isto? E depois apontavam, é aquele puto. Quer dizer, o mais puto era quem tinha feito a música. E eles nem queriam acreditar e vieram falar comigo. O que é que tu és, quem és, o que é que fazes? E lembro que até me trouxeram a casa para irem falando no carro comigo e assim. Isso já tinha acontecido também, até antes disso, uma coisa semelhante, quando eu fui à rádio lá no Porto, na Rua de Tenente Baladinho, Rádio Clube Português, e aí também devia ter para aí 11, 12 no máximo, e criei uma suite, escrevi uma suite para aí de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, para piano, sintetizador, baixo, guitarra clássica e flauta transversal e bateria. E fui convidado para ir gravar nos estúdios da rádio. E nós estávamos a gravar e de repente entraram lá no estúdio, não sei se iam ser entrevistados ou assim, dois músicos que depois vinham a formar vários grupos, entre os quais, por exemplo, o Arte e Ofícios e os Trabalhadores de Comércio, que eram o Serjão e o Garcês. E eles ficaram assim a olhar pelo vidro e a ouvir, e também no fim aconteceu a mesma coisa. Entraram para falar connosco e foram imediatamente dirigir-se ao flautista, que era o mais velho, e perguntaram: isto o que é? Ah, uma música. E a vossa é? E quem é que faz? E apontaram mais uma vez para mim. E depois, mais uma vez, eles dois vieram falar comigo, dar os parabéns e assim. E depois tive uma grande. Tanto isto com 10, 11, 12. Até que aos 13, 14, sou convidado primeiro a fazer parte de um grupo que em princípio só ia dar um concerto, que era de ano novo, de passagem de ano novo, e fui convidado basicamente porque tinha sintetizador, porque eles tocavam aquelas músicas todas, tipo Dizem que Cachaça é Água, essas coisas assim, e eu não tocava. E depois no fim, ou seja, depois da meia-noite, quando os velhotes já iam para casa e não sei o quê, então começávamos a tocar Pink Floyd assim, e então eu fazia o vento no sintetizador dos Pink Floyd, portanto basicamente eu fui contratado para fazer vento. E de repente, nesse grupo fazia parte os dois irmãos, o Orlando e o Jorge Mesquita, que de repente, depois disso, têm a ideia de formar um grupo para tocar música country folk, que era o que eles gostavam. E música country folk de outros, não é? Por exemplo, tipo os Crosby, Stills, Nash & Young, Neil Young, Paul Simon, John Denver, essas coisas assim. E quando quiseram formar esse grupo, lembraram-se de mim, porque eu tinha participado, por ter o sintetizador e assim, e voltaram a convidar-me. Ao princípio ainda levei o sintetizador, mas imediatamente se percebeu que numa coisa country folk aquilo não ia ter muita utilidade, não é? E então comprei uma slide guitar, uma guitarra slide, já era mais apropriada para o folk e para o canto, e tocava nesse grupo, tocava a slide guitar, tocava a bandolim, cantava, tocava percussões, e então aí é que foi uma escola muito grande para mim, e foi muito importante porque era um grupo a sério, com ensaios quase diários, já não era aquela coisa de um ensaio por ao fim de semana ou assim, com bons músicos, né? E então aí aconteceu uma coisa que foi, fomos o primeiro grupo no Porto a começar a tocar em clubes e bares. E então éramos contratados por mês, ou seja, íamos tocar um mês todos os dias no bar à noite, e fazíamos dois sets normalmente, por exemplo, vamos pôr às 11 e à 1, às 10 e à meia-noite, assim. Tocávamos, por exemplo, 30 minutos cada parte. Começámos a ter contratos de género. As pessoas adoraram, começavam a atraíamos gente aos bares, não é? E os outros bares ouviram falar e começávamos a convidar. O que é que aconteceu? Começamos a tocar, ainda não estava a acabar um mês num bar, já estávamos contratados para outro bar, depois já estávamos contratados para outro bar, depois para outro clube, depois para outro restaurante, depois para outro bar. Conclusão, foi um sucesso. E durante para aí 3 anos e meio, eu toquei todos os dias durante esses anos e meio. E quando digo todos os dias, estou a dizer, a não ser que o bar parasse um dia por semana, por exemplo, existir fechar às segundas ou coisa assim, quando isso não existia, nós tocávamos todos os dias. E todos os dias implica que tocava no dia do meu aniversário, no aniversário do meu pai, no Natal, no Ano Novo, por isso é o que significa todos os dias. E por outro lado, significa que começou a ser uma profissão, porque eu ganhava um conto por noite, ou seja, ganhava 30 contos por mês, o que, para se ter uma ideia do que é pensar que, por exemplo, um professor universitário devia ganhar, por exemplo, 19, 20, 21 contos por mês, e eu estava a ganhar 30 com 12, 13, 14 anos. Pronto. Sendo que depois, aos 15, mais ou menos aos 15, 16, já ganhava 60 contos por mês, porque começamos a... entrou o baterista Pedro Taveira, era o maior baterista do Porto e um dos melhores de Portugal. Chegou a fazer uma jam com o Thelonious Monk e foi o baterista que ensinou, por exemplo, aquele... Mário Barreiro, foi o que ensinou bateria, o Mário Barreiro. E quer dizer, aí 60 contos porquê? Porque o Pedro Taveira teve a ideia de montar, tinha duas baterias e montava-se uma bateria num bar e outra bateria noutro bar, e então tocávamos, por exemplo, das 10 às 10 e meia num bar, e depois saímos todos de moto e não sei o quê, para ir tocar noutro bar das 11 às 11 e meia, e depois voltávamos ao outro bar para fazer da meia-noite à meia-noite e meia, e depois voltávamos ao bar para fazer da uma. E então 60 contos aí já... Já nem o neurocirurgião ganhava 60 contos por mês, ou não sei o quê. E depois, um dia o Alexandre Soares foi ver um concerto nosso, porque as pessoas iam ver e assim, e o Alexandre tinha saído, acho eu, dos Pesquisa na altura, e viu e gostou, falou, foi falar comigo, no fim, eu imediatamente o convidei para ir à minha garagem, e quando ele foi lá eu mostrei-lhe dois temas que viriam a ser o Portugal a ser o seu GNR, só que eram cantados em inglês. Então, nessa altura, com o Alexandre, eu vejo uma possibilidade de dizer assim: ok, aqui está uma pessoa com quem eu me identifico e ela se identifica comigo, e que em princípio queremos ambos fazer a mesma coisa, que é música nossa, em primeiro lugar, sem ser música dos outros, e uma música nova que estava a surgir, que era a New Wave, não é? Portanto, e isso é que me levou a fazer o GNR. E portanto já era a New Wave, já era nós começarmos a ouvir os Divo, o Biff de Tu, essas coisas assim. E isso é, foi assim que surge o GNR. Fico em 79, a finais de 83, 84, acho que nem chega a ser 84. Porque entretanto fui a Nova Iorque em 83 com o Jorge Marrete. Em 82 já tinha tocado na Bienal de Cerveira e em Vila de Mouros com o Estelecto ao mesmo tempo que o GNR. E de repente, quando fui a Nova Iorque, numa noite só, logo na segunda noite, acho eu, fui ver um concerto em La Roulette, um espaço lá de vanguarda de Nova Iorquino, em que na mesma noite assisti ao concerto com o John Zorn, tudo solo e depois em ensemble, mas a solo vi o John Zorn, a Joelle Leandre, o Fred Fries, o Bill Laswell, o Derek Bailey, o Peter Brotzman, Ciro Batista, ou seja, o máximo da música improvisada toda em peso numa só noite, e quer dizer, eu nem queria acreditar no que estava a ver. E mal terminou a noite, lembro-me de ter dito: é isto que eu quero fazer, é isto que eu quero ser músico como estes, e é isto que quero fazer. Mas entretanto tinha o GNR, e então, quando cheguei a Portugal, tive uma reunião com o Alexandre e com o Tolly, porque entretanto o Alexandre Soares tinha sido demitido por mim e já não tocou em Vila do Mouro, e o Megre tinha saído de problemas dele de saúde e assim. E o que aconteceu foi, eu nessa reunião disse: ok, a minha ideia para o GNR é o seguinte: é, vamos para o estúdio e estamos um ano para fazer um disco, e nesse ano damos no máximo 3 concertos, um no Porto, Coimbra, Lisboa, e talvez com performance e multimídia e assim, porque em Vila do Mouro já tínhamos tocado com o grupo Neon do Carlos Barroco, que nos fazia os slides, e com um grupo belga que também fazia o multimídia para a Lorientza na altura, e vestiram-nos com plásticos e coisas, e tinham 7 projetores de slides e coisas assim, portanto tínhamos multimídia assim. E eu também, em 82, em Cerveira, liguei-me e apercebi-me da performance art, e tocamos com e colaboramos com vários performers, e portanto eu queria transformar o GNR numa coisa, num grupo que, sim. E quando eu disse isto, a recepção da parte dos outros músicos, especialmente todo ali, foi qualquer coisa do género: isso não dá para o bife, ou assim, uma coisa qualquer. E eu disse: pois, eu estou a falar de música, estava a falar de bife, de gastronomia, nós estamos a falar da mesma coisa. E imediatamente se percebeu que ia haver uma cisão. E eu escrevi para o Sete na altura um manifesto a dar por fim do GNR, que só não acabaram porque eles voltaram a convidar o Alexandre Soares na altura, e foram ter uma reunião com, na altura, Chico Vasconcelos e David Ferreira da M. Valentim, e disseram que eu tinha saído do grupo, que tinha acabado com o grupo, e que eles queriam continuar e que iam pôr outro nome. E a Valentim imediatamente disse: outro nome nós não queremos e não estamos interessados. Se quiserem continuar com o GNR, nós estamos com. E eles continuaram com o GNR. E depois houve aquela história toda dos processos no tribunal por causa do nome e assim, durante anos. Depois, quando resolvesse, eu dei-lhes o nome, eles pagaram o que tinham a pagar também, direitos de autor e assim, e a coisa ficou. Também o nome já estava, para mim, deteriorado completamente. Já não me dizia nada aquilo que eles faziam. E ainda hoje encontro-me assim, ou no Facebook, e dizem: estou a falar com o Vitor Rua, assim, o Vitor Rua de GNR. E eu digo: sim. Mas quer dizer, o GNR foram 3 anos da minha vida, basicamente. E os Telecto foram 30. É uma diferença grande, não é? O álbum Independência do GNR é o melhor álbum de rock existente em Portugal. Só comparável ao que tu Telecto, que será talvez ainda mais importante quase do que esse, porque se o outro tinha avarias e essas coisas assim, e o hardcore, que eram temas que foram, por exemplo, o Tom Robinson pôs-te de joelhos à minha frente e virado mojo no palco a fazer assim, tipo, como aos árabes a rezar, porque eu tinha-lhe oferecido um ano antes o Independência, ele ouviu e deu-nos parabéns. O teclista dos XTC ouviu o hardcore e disse que aquilo era um tema, um hit em qualquer lado do mundo. Só que na altura não havia net, não é coisa, e as editoras não apostavam em nada, nem internacionalização e assim, e a coisa ficou por ali. Mas o que tu Telecto, por exemplo, é um álbum de rock, não é? Que em Portugal não existe coisa comparável ainda hoje, não é? Pronto. Ou seja, passados estes 30 e tal anos, não existe nada ainda semelhante. Mas na altura, se quisermos achar uma coisa tão vanguarda como aquilo, temos que recorrer assim a grupos como os Talking Heads, e mesmo assim, os Talking Heads eram canções, mesmo, por muito fantásticas que fossem, o Remain in Light e assim, eram de canções, de ter assim. E aquilo não, aquilo era mesmo, já mesmo experimental, e já juntar a improvisada e a contemporânea no rock e no pop. É, portanto, ou seja, é um álbum que pessoas como o Chris Cutler assim, ouvem e dizem assim, quem é que fez isto, quem é que fez isto? É. Intelecto foi, eu ainda era, devia ter para aí 15, 16 e tinha um professor de filosofia muito interessante do Porto, do Garcia Dor. E lembro-me que uma vez anunciaram um concerto de música eletrónica, era um grupo na altura que se chamava Narband, que eu desconhecia. E então toda a gente disse que eu tinha que ir ver e fui ver. E pronto, marcou a minha vida a tal ponto que eu escrevi numa aula dessas filosofias, escrevi no caderno diário que tinha ido assistir ao concerto e que um dia e escrevi e dizia, um dia é de tocar com estas pessoas. Estas pessoas eram o Reininho e o Jorge Lima Barreto. Depois, mais tarde, quando formei o GNR, o Reininho, que já tinha ido à minha casa uma vez, foi à minha casa porque ouviu dizer, ou alguém lhe falou, que eu tocava guitarra e sintetizador ao mesmo tempo. Com a guitarra tocava as teclas do sintetizador. Então ele foi lá à casa, quase como uma pessoa de um circo, não sei o quê, ou mostra lá como é que tu tocas, e eu mostrava. E tens outras coisas esquisitas, eu tenho. Que faço da guitarra clássica um banjo. Como? Com um balão. E então, morta. E enchia o balão e fazia. Pronto. E ele tinha ido lá a casa assim. Mas depois, quando formamos o GNR, ele escreveu num jornal criado pelo António Duarte, chamava Rock em Portugal. E escreveu um artigo sobre o GNR. E em que dizia uma frase do género, perguntem ao meu espelho quem é que fez o melhor solo de sintetizador em Portugal, e referia-se ao meu solo do espelho meu. E um dia fomos dar um concerto num pavilhão no Porto e ele no fim veio falar connosco, quer dizer, que gostava muito e que achava muito bem o grupo e assim, e eu lembrei-me dele e disse, e convidei-o para ir à minha garagem para falarmos e assim. E então um dia ele surgiu lá na garagem com a guitarra de dois braços, toda preparada assim, com ferros e assim. Uhum. E na altura houve uma espécie de uma incompatibilidade, porque era, eu ainda não estava a par da música improvisada e essas coisas assim, e ele era ao contrário, ele vinha do Narband, vinha da música experimental e da música eletrónica com o Jorge. E então éramos nós a tocar aqueles temas punk, new wave, de três acordes, tipo tipo que viria a ser o CES, essas coisas assim. Uhum. Que já era, não é? Já era. E ele a tocar tipo Derek Bailey, assim, com palitos na guitarra e com autocolantes e papéis entre as cordas, tra, prum, tchim, pá. E eu, nós guitarristas, era eu e o Alexandre, mas que por acaso não estava lá nesse dia. E o Tolly virou-se para mim e disse, epá, isto não dá, isto não serve para nada. E eu disse, pois, e quem é que lhe vai dizer? Diz tu, à rua, diz tu. E então saímos para fora da garagem e ele ficou lá dentro da garagem. E estávamos a ter esta conversa de género, quem é que lhe vai dizer que não serve, que não dá para nada? Quando de repente ele lá dentro, sozinho na garagem, começou a cantar uma coisa tipo Roxy Music, tipo Give Me Your Backstage Pass, qualquer coisa assim, Give Me Your Backstage Pass. E eu disse, ouvimos assim, porque um dos problemas nossos era a voz, quer dizer, era, as músicas era eu que cantava, por exemplo, Portugal na CEL, ou seja, era eu que fazia as letras. Uhum. E, mas depois não queria cantar, então ensinava o Alexandre como é que coisa, e o Alexandre é que cantava, e por sua vez o Alexandre não tinha voz assim grande coisa. E então a voz no nosso grupo era a coisa mais fraca, assim, era assim, haver um ponto fraco seria a voz. E de repente, quando vimos aquilo, eu disse, olha, e se fosse para cantar? Deixa ver. E entramos dentro da grade e disse, oh, vou continuar a cantar e tal. Ele começou a cantar e tens mais coisas. Ele, ah, sim, eu tinha um grupo, uma atitude, cantava. E então foi quando eu de repente sentei-me e disse, olha, nós guitarra, eu sou guitarrista, o Alexandre é guitarrista, não precisamos de guitarrista, mas cantor estaríamos interessados em que tu fosses cantor do GNA. Na altura ele depois veio com uma conversa do género com o pai das finanças ou da contabilidade ou qualquer coisa assim, e queria que ele fosse trabalhar com ele, e ele ia trabalhar com o pai. E eu na altura lembro-me de ter dito: mas alguma coisa, quanto é que tu vais ganhar a trabalhar com o teu pai? E ele disse um número qualquer ridículo, já, que se calhar nem 20 contos chegava a ser. E disse: pois olha, nós ganhamos 60 contos por concerto e damos para aí uns 4 por mês, quer dizer, portanto vais ganhar quase muito mais do que 10 vezes o que tu e as coisas, e a te fazer aquilo que se quer, que é ser mulher. E pronto, acho que isso fez-lhe convencer. E começou a ir aos ensaios e rapidamente, para aí num mês, fizemos os temas todos que viriam a ser do Independência. No jornal da altura, tal e qual, escreveu assim uma frase de rodapé que diziam: vejam lá que há um grupo no Porto que se chama GNR Grupo Novo Rock, e esta, hein? Pois, a imitar o Fernando Peça, pois, e esta, hein? Assim uma coisa. Ora, isso teve uma importância muito grande, que foi as pessoas que caem em Lisboa, a editora, olham e veem aquilo: olha, há um grupo no Porto, GNR Grupo Novo Rock, assim. Por sua vez, o Reininho já tinha... Não, isto ainda não existia o Reininho, mas o Reininho já tinha ido à minha garagem. Sim, sim. E tinha estado, tinham falado com um amigo que por sua vez tinha falado com o Pedro Vasconcelos, que era o irmão do Francisco Vasconcelos da Valentim. Então, um dia vai tocar ao Porto, quer dizer, em Espinho, o grupo que é os Gang of Four, E eu gostava dos Gang of Four, o primeiro disco que eles tinham lançado, e fui assistir ao concerto. E já me recordo porque não tinha que levar vestido ou qualquer coisa assim, e peguei numa t-shirt branca e com spray vermelho escrevi GNR na t-shirt, assim, pronto. E fui para o concerto. E chegamos lá, cheguei lá, e no intervalo fomos, eu estava no bar e vejo um tipo de casaco, assim, de fato, na altura uma pessoa mais velha que eu, chegar à minha beira e perguntar-me: tu és do GNR? E eu olhei para a pessoa e disse, admiradíssimo por saber, para já, por ser interpelado por uma pessoa daquele género, e depois por outra pessoa conhecer o nome GNR, não é? E disse: sim, sou. Ah, eu sou Francisco Vasconcelos, da Valentim de Carvalho, e gostava que vocês viessem gravar um disco a Lisboa. Portanto, foi assim tão simples como isso. E depois fomos de comboio, ficamos no melhor hotel, um dos melhores hotéis de Lisboa, Lutécia, que me recordo que estivemos lá 3 dias ou 4, assim, para gravar o disco. E era eu, o Tolly e o Alexandre, e o Tolly passava quase... pegava no telefone e ligava para a namorada e ficava assim com o telefone assim, pronto, e deixava o telefone pousado e nós continuávamos a falar: ainda estás aí e tal. Ora, isto numa altura em que era por período, por minuto, assim, de um minuto que fazia pi e contava mais um, sim, pi, era mais uma conta, e era caro. E depois também tínhamos, o hotel tinha 24 horas de room service, a toda a hora era gelados, comida, sandes, omeletes, coisas assim, tudo, coisa. E então recordo-me quando o Francisco Vasconcelos foi a pagar a conta do quarto, nós ficamos assim à porta, assim, com uma cara de putos, assim, que tinham feito uma traquinice, e assim a olhar e a vê-lo no balcão, e então vimos ele no balcão a perguntar: quanto é que é o... E eles disseram qualquer coisa do género, na altura disseram qualquer coisa do género: são 66 contos. E ele: muito bem. Então começa a passar assim o cheque, e o gajo diz: sim, mas isso é os quartos, mas depois há o room service. E ele: ah, sim, quanto é que é o room service? São 68 contos, assim. Ou seja, era mais caro o room service do que os quartos, que já desciam caro. E ele, quando disse, olha assim para nós, e nós todos assim com uma cara, e ele riu-se e pagou, e nem chegou a dizer nada, porque diz: olha, estes já vêm aproveitar. Por isso, aquela coisa neorrealista de ir à boleia ou de escrever para a editora ou mandar as cassetes, nunca passamos por isso. E depois gravámos o Portugal na CE, vendeu logo imenso, na primeira semana foi o disco mais vendido, mesmo tendo um tema mais experimental como O Espelho Meu, não é, do outro lado. E, mas sempre que fizemos um disco, enquanto eu estive no GNR, tentávamos sempre ir mais longe. Por exemplo, o Portugal na CE tinha O Espelho Meu, do outro lado. O segundo single, o seu GNR, tinha o instrumental número 1 do outro lado, ou seja, o primeiro instrumental de rock em Portugal, assim. E depois o Independência teve o Avarias, que era um lado inteiro de um disco com uma música só, o que não é questão de ser raro na altura, ainda hoje é único, e era uma improvisação no rock e assim, pronto. Começou, foi, eu falei do Reininho porque o Reininho foi a ponte para o Tele, porque o Jorge na altura estava no Brasil, tinha escrito o livro Rock e Droga, regressa do Brasil, e quando regressa do Brasil encontra o Reininho no, ou se não estava, ou ia estar, mas acho que já estava no GNR. E o Reininho fala do GNR e fala em mim, e o Jorge quer-me conhecer, e apresenta-me, o Reininho apresenta-me ao Jorge. Mal apresenta ao Jorge, há uma grande empatia entre eu e ele, e o Jorge fala logo que um dia havemos de tocar, fazer uma jam e não sei o quê. E foi o que fizemos. Eu lembro que no estúdio de Luís Carlos, que depois viria a ter um estúdio Pinguim e o Café Pinguim, em que os Telec tocaram lá imensas vezes, e fui tocar, era ele no Fender Rhodes e eu no baixo, nessa jam session. Imediatamente gostamos, E o Jorge diz que havíamos de fazer um grupo, que ia haver o Bienal de Cerveira e Vila de Mouros, e que podíamos convidar o GNR, mas também já podíamos tocar, apresentar com um projeto. E ele, portanto, tinha o Anar Band, resolve usar o nome Ctu, Telectu, para este projeto novo, e convidamos o Toli, e na altura, para a voz, convidamos um personagem que era o Dr. Puto. E foi essa a formação do primeiro disco, e tivemos em minha casa a ensaiar. O engenheiro de som na altura era o Luís Carlos, e depois fomos para Cerveira continuar a ensaiar e a tocar para performers e assim. E depois fomos demos o concerto em Vila de Mouros. E imediatamente o Jorge propõe um disco para Valentim de Carvalho, que aceita, o Francisco Vasconcelos e o David Ferreira aceitam que os Telecto gravem, mas o termo que eles usaram era que, portanto, que aquilo não era comercial, que aquilo não lhes interessava do ponto de vista financeiro, mas que iam aceitar por uma questão de prestígio, ou seja, que dava, não era, portanto, eles tinham os artistas como a Marco Paulo e não sei o quê para ganhar dinheiro, mas depois o Telecto seria pelo prestígio e assim. E foi isso que aconteceu. Fomos para o estúdio, ele pôs o Pedro Vasconcelos, que era o irmão, a gravar-nos. Acho que foi das primeiras coisas que ele fez como técnico de som, engenheiro de som, e gostou imenso de fazer, tenho certeza. Foi uma experiência enorme para ele. Mas depois, imediatamente, o Francisco e o David, assim, e depois quando eu termino com o GNR também, eles cortaram também com é que parou tudo, não é? Aliás, ficou um processo contra a Valentim e um desgaste meu com a Valentim e assim, e com o GNR. Por isso foi assim que se formou os Telecto. No fundo foi porque ia haver a Bienal de Cerveira e ia haver o Vila de Mouros. E eu, de repente, em 87, resolvo, uma vez vou ao Porto, no Natal, e em duas noites gravei o Pipocas, assim, num estúdio de Luís Carlos. Eu não tinha temas, não tinha nada, cheguei lá e começava, aquilo saía-me no momento, as letras saíam-me no momento, e os coros, e assim, eram as namoradas dos músicos que estavam lá, ou amigas, assim. Usei o baterista Dom Lino, que era também do Anar Band, já tinha sido do Anar Band e do grupo Atitudes do Reninho. O Luís Carlos foi o engenheiro de som e assim, e fui eu que toquei todos os instrumentos, baixo, guitarra e assim, e as vozes, e fiz as letras. Aquilo não é fazer letra, aquilo foi no momento, saiu, era no momento, e era eu a gozar com o estado do rock e da pop naquele momento, com letras como Olho para o Céu Azul, ou Sou Much Love, Pipipipá, um pique fio. Então gera uma expectativa, as pessoas, ainda passou na rádio e assim, passou o disco, passava e assim no princípio, e porque era, foi lançado pela Ama Romântica, tinha sido lançado sob bastante controvérsia porque era para ser lançado sob GNR, mas depois Valentim chamou o João Peste lá para uma reunião e ameaçou de processos, e por um lado ameaçou de processos e assim, que ele podia vir a sofrer, e por outro deu-lhes a entender que talvez eles estivessem interessados em editar os Pop de la Arte e assim, e que aquilo seria uma oportunidade perdida para se tudo sempre, porque eles nunca mais ligariam. E no fundo nem aconteceu o processo, nem os Pop de la Arte alguma vez foram editados por eles e assim. E então mudou-se o nome para PSP, Projeto São Pop, e assim. Já estou farto, quero Cecília. Certo, estava cheio o Rock and Abu, com pessoas como o Jimba, eu, o Manuel João Vieira, e o João Galante e a Teresa Prima, que eram, estudavam no técnico e que depois vieram a ser performers, por causa daquilo influenciou-os de tal forma que lhes mudou a vida. O Jimba também depois criou os Afonsinhos de Condado e assim. E aquilo, toda a gente estava à espera do concerto, daquelas músicas pop, kits, do Pipocas, e o que aconteceu foi um tema de 30 e tal minutos, assim, muito instrumentalmente, muito na base do Avarias, repetitivo, um baixo, bateria e guitarra, assim, em que os músicos eram o Tó Forte na bateria, que hoje trabalha em vídeo, mas que fez parte do grupo que era os Eletrodomésticos e depois ainda chegou a fazer parte dos Os Exóticos. O David Maranha no baixo, que é dos Osso Exótico e também dos Eletrodomésticos, e o Bernardo Devlin, que também era dos Osso Exótico e dos Eletrodomésticos, mas que na altura na guitarra, e sendo que hoje o Bernardo Devlin é cantor, não é, e compositor do máximo do rock feito em Portugal, não é? E esse concerto, a pessoa que eu contratei para, eu contratei o grupo Objetos Perdidos, em que houve sexo ao vivo, o cantor só dizia durante 30 e tal minutos, o Paulo Hino só dizia onde é que vocês estavam em 77, onde é que vocês estavam em 77, onde é que vocês estavam em 77, até ao fim já os berros já se embora, onde é que vocês estavam em 77? E durante 30 e tal minutos as pessoas viram uma pessoa a chutar ao vivo, a fumar ganso ao vivo, sexo ao vivo, e um gajo a gritar durante 30 e tal minutos onde é que vocês estavam em 77. E pronto, ficámos com mais um episódio dos Brandos Costumes. Não se esqueçam que daqui a duas semanas a mais de meter o gosto na nossa página do Facebook, de nos avaliar no iTunes. Durante esta semana vou colocar posts no Facebook com os projetos em que o Vítor Rua está envolvido, portanto vão checando, vão vendo essa informação, também é importante. Por agora é tudo, termina assim o 11º episódio. Não se esqueçam de curtir a vida.